Gostoso é fazer amor. Gostoso é fazer amor. Gostoso é fazer amor beijando. Mais um sonho de amor. Você foi a verdade que eu queria. Não era solidão. Você julgou errado quem te amou. Corri atrás, suei a camisa. E o mel que escorre de nós dois descansa nos meus braços. Confesso, estou apaixonado, a lua do céu me viu chorando. Gostoso é fazer amor. Gostoso é fazer amor. Gostoso é fazer amor beijando. Gostoso é fazer amor. Fazer amor beijando. Gostoso é fazer amor. Gostoso é fazer amor. Gostoso é fazer amor beijando. Beijando.